Bem, o tema da palestra de hoje, então, é em tudo existe a manifestação de Deus, né? Quando a gente pensa nesse assunto, nós vamos projetar algumas coisas, né? Se lembrar do que nós ouvimos muitas vezes ali de fora, né? De um lado, nós ouvimos que Deus está em toda parte. De outro lado, nós ouvimos que nós temos que ir à igreja, ao templo, à casa espírita, buscar Deus. Mas se Ele está em toda parte, nós temos que ir à igreja, ao templo, à casa espírita, buscar Deus? Ele deve estar também na nossa casa. Ele deve estar também lá no nosso banheiro, se Ele está em toda parte. Ou isso parece meio estranho? Claro que para entender isso, nós temos que entrar no conceito do que é Deus. Na nossa cultura, né, identificamos Deus, já que dizem que nós somos a imagem e semelhança de Deus, como um ser fora de nós, um outro, vamos dizer assim, né, que aparentemente teria uma fisionomia de um velho, né, uma pessoa de idade, né, com dois braços, duas pernas, cabeça, como nós temos nós, né? Será que isto é Deus? Aonde ele estaria? Com certeza, numa análise um pouco mais profunda, nós vamos ver que alguém limitado a um corpo, porque nós acreditamos, e infelizmente a nossa cultura, né? A gente tira o nosso corpo e parece que deixa de existir, no conceito geral. Agora, se nós limitamos Deus a um espaço de um corpo humano, teria ele, ou podemos nós conceber, uma criação como universo, que é o que a gente pode pensar em forma material, né, cujo tamanho, eu tenho certeza, né, se alguém aqui me contraria, pode ficar à vontade, né, que a gente não tem condições de imaginar o tamanho do universo. Né, tal o conhecimento que nós temos hoje da astronomia, né, da ciência, onde a nossa Via Láctea, que é o, vamos dizer, o conjunto que nós enxergamos aí de fora, também da noite, né, das estrelas, ou o espaço azul que nós enxergamos, é um grão de areia, sabe lá que praia, né? Então, o que é realmente Deus? E aí, então, nós vamos entender que realmente só pode existir um Deus que está em toda parte, porque a gente vê que a mesma lei que funciona aqui no planeta Terra, e a ciência mostra isso, funciona lá em qualquer uma das estrelas, em qualquer outro sistema. Então a lei é toda. E Pietro Baldi, para quem leu Pietro Baldi, nós temos aí 24 obras, todas, aliás, as obras dele, né? Ele diz que Deus é a lei. Por isso que as coisas funcionam tanto aqui na Terra como em qualquer outro planeta, em qualquer outro sistema. Deus é a lei. E se a lei está em toda parte, Deus está em toda parte. Então, se Deus está em toda parte, tudo o que nós podemos imaginar, ver, sentir, ouvir, né, conceber, faz parte de Deus. Quando a gente fala em nossos cursos, muitas vezes, né, como eu citei o exemplo no início, né, que Deus também pode estar lá no banheiro da gente, né, a gente fica meio chocado. Porque se criou numa cultura que Deus é aquela coisa que está na igreja, que está na casa espírita, né, que está lá em cima, né, no céu. Né, ou lá embaixo no céu, né, porque se a Terra é redonda, não tem muito espaço. E se nós conseguirmos, então, realmente entender que Deus está em toda parte, de um lado, né, é muito bom, porque nos reporta uma situação em que tudo e a qualquer momento aonde nós precisarmos, Deus está conosco, porque ele faz parte da lei. Então você está realmente protegido, você está internalizado, integrado a ele. Isso não dá um conforto se a gente pensar assim? Agora, também por um outro lado, nos põe a responsabilidade que se Deus está em toda parte, então também nos nossos pensamentos negativos, aquelas coisas que às vezes a gente deseja ter mal para o outro, né? Ali também Deus está observando e ele está ali. Mas se Deus está em toda parte, então Deus está na manifestação dessa violência que a gente vê na sociedade, em barbaridades que a gente vê acontecer? Sim, também aí. Mas como pode isso? Deus não é perfeito, santo, bom? Né? Sim. Mas também a lei, ela é organizada para que as individualidades que somos nós, criadas pela lei que é Deus, tenham o seu tempo de maturação. Então, mesmo quando aconteça as coisas ruins, as violências, ou as doenças que nós, né, contratamos, vamos dizer assim, porque nós contratamos as doenças, já falamos aqui muitas vezes, né? Ali também está Deus, num processo muitas vezes de dor e de coisas, entre aspas, negativas ou ruins, né? Que ninguém gosta de sofrer, mas também nisto uma oportunidade de amadurecimento. Ou vejamos, os pais que educam bem os filhos, né? Não falamos dos pais que deixam os filhos à vontade, os pais que educam, disciplinam, que amam verdadeiramente, que são capazes de renunciar a sentimentos de afeto para realmente serem disciplinadores, não com rudeza, né? Mas com amor, né? É tipo do amor exigente, como é pregado, né, nesses movimentos antidroga, né? Quando o filho não valoriza aquilo que tem, não atende, né? Quando vê que o filho está andando por um caminho que só vai levá-lo à preguiça, à perdição, o pai, a mãe, que é educador, não, figuradamente falando, não pega as orelhas e diz, vem para cá, né? Não é assim. Se não fizer assim, não tem isso. Ou se precisar pegar o chinelo, não pega o chinelo. Da onde vem esse conhecimento que a gente precisa fazer isso, porque senão o filho não se educa? Vem de Deus. E Deus faz isso com cada um de nós. Não interessa se nós tivermos um ou 90 anos. Ou, nas situações que nós vivemos as dores, Deus assim o permite, né, que essas situações aconteçam para que a gente endireite na nossa caminhada. Então, em tudo, a manifestação de Deus mesmo. Entendendo que Deus realmente está em toda parte e está dentro de nós. E, em outras palavras, Deus é a vida. Deus é o movimento. Deus é a mudança. Aliás, o filósofo disse, né, que a única coisa realmente permanente que existe é a mudança. Pensaram nisso? A única coisa realmente permanente que existe é a mudança. Então, esta mudança é que é a vida, que é o movimento que nos faz hoje estarmos aqui, pensando, enxergando, ouvindo, né? E amanhã estarmos pensando melhor, enxergando melhor, ouvindo melhor, concebendo melhor as coisas. E talvez se nós pudéssemos reportar encarnações anteriores, né? Ou talvez até não precisa nem encarnações anteriores, né? A gente que às vezes se afinou com a espiritualidade depois dos 30, 40 anos, porque antes não estava nem aí, né? A gente não conseguia conceber a importância das coisas espirituais como hoje concebe e está aqui hoje, né? Para buscar conhecimento, para se transformar e está lá no dia a dia lutando para ser um pouco melhor. Sabe que não vai ser perfeito, né? Sabe que vai errar, sabe que vai tropeçar, mas também sabe que se tiver boa vontade, tem um caminhão de gente lá de cima, né? Nos favorecendo, nos auxiliando, nos apoiando para chegarmos aquilo que nós nos projetamos, né? Porque a programação da vida é nossa. E isto Deus nos dá a possibilidade, né? Então, também se erramos, é uma permissão de Deus. Porque senão Ele podia nos endireitar na hora, né? Mas Ele sabe que é as nossas escolhas que vai fazer com que a gente amadureça e cresça, né? Então, também Deus age conosco, se nós pensarmos assim, né? De forma diferenciada. Então a religião nunca muda. Como diz, ah, como é que uma vez era daquele jeito e agora não é mais daquele jeito? Será que Deus mudou? Né? Não, Deus não mudou. Mas como nós tratamos as nossas crianças de 2 anos de uma maneira, as de 10 de outra maneira, as de 20, que não são mais crianças, de outra maneira, Deus também, de acordo com a nossa evolução, vai, a lei, né, vai nos tratar de maneira diferente. Por isso, se lá no tempo dos indígenas, né? Se dois homens gostavam de uma mulher e iam para força física, aquele que sobrava vivo ficava com ela, e era um processo normal. Hoje, se alguém fizer alguma coisa dessas, a gente vai dizer, bom, mas peraí, né? Onde é que nós estamos? Para a lei, para Deus, um tratamento é para aquele estágio. Outro tratamento é para esse estágio, porque vamos evoluindo. Né? Então, por mais que a gente não acredite em tudo o que acontece, existe a manifestação de Deus. E nós somos, né, hoje, aqui e agora, os deuses de um tempo, de um espaço, de um aprendizado, né, de uma manifestação. E que escolhemos estar aqui. Porque todos nós podíamos ter escolhido não estar aqui, não é verdade? Ou alguém veio à força aqui? Então, essa é uma manifestação momentânea, né, de uma escolha de cada um, de Deus também. Que nós possamos, então, compreender isso, né, e entender, então, que é uma das coisas mais difíceis, eu acho, que a gente tem na vida, de se sentir realmente amparado. Amparado todos nós pela lei, que é Deus que está em toda parte, que existe essa manifestação, embora nos momentos mais difíceis. E, do outro lado, né, da responsabilidade que nós temos de ter consciência de que tudo aquilo que nós pensamos, sentimos, fazemos, né, estamos marcados por essa existência que é Deus. Ok, gente? Continuar. Convido o Ivo.